A gente. Professor, boa tarde, seja muito bem-vindo aqui à nossa cidade de Campos Salles. Boa tarde, meu amigo Dan, boa tarde, amigos da cidade de Campos Salles. É um prazer imenso poder estar dividindo esse momento tão especial, esse momento tão dedicado, né? A cidade de Campos Salles, onde amanhã nós temos aí a oportunidade, por Deus, de trazer pela primeira vez, diretamente do Belém do Pará, o programa Momento de Fé. Programa esse que todos os dias, a partir de amanhã, nós vamos ter esse encontro por Deus aqui nas manhãs da Rádio Cidade FM, levando a você muitas palavras de fé, muitas palavras de amor, muita solidariedade, carisma espiritual, muitas orientações, onde nós trazemos com o único objetivo: orientar os desorientados, levantar os que estão caídos e fazer rir os que estão chorando. Então amanhã nós temos, né, a grande oportunidade de poder apresentar esse grandioso trabalho, o qual nós vem aí de Brasil afora, há mais de 15 anos levando esse trabalho, ajudando e beneficiando as pessoas com o nosso trabalho, sempre com o único objetivo: levar a palavra de Deus por onde a gente passa, ajudar, orientar e fazer o bem a todos os amigos da cidade de Campos Salles e região, que hoje pode estar aí ouvindo nessa participação, enfrentando diversos problemas, problemas que sozinho você não está conseguindo resolver. Amanhã nós temos a estreia do programa Momento de Fé aqui na Rádio Cidade, de 6h30 às 7 da manhã. Eu te aguardo com muito amor, com muito carinho, amanhã, na estreia desse maravilhoso programa. Ok, professor, obrigado, deve ser ter vindo aqui no, na APA Rádio, né? Então, a partir de amanhã tem essa palavra de fé e esperança, 6h30 da manhã, na hora do café aí com o professor Almeida. Pronto, gente, se você me permite, eu queria simplesmente comunicar aos amigos de Campos Salles e região que nós já temos, né, o nosso telefone disponível, para que a partir de agora você já pode notar, agendar sua consulta, marcar sua consulta e tirando suas dúvidas através do nosso WhatsApp pelo número 997-332540. Lembro a todos que o código de área é 88 aqui mesmo do estado do Ceará, da cidade de Campos Salles. E a partir de amanhã, em nome de Jesus, a estreia do nosso programa promete muitas novidades, muitas bênçãos, em nome de Jesus, através da nossa área espírita, a cidade de Campos Salles. Ô professor, só repete o telefone. É 997-332540. Agora mesmo pode ligar, mandar tua mensagem, obter informações, retira tuas dúvidas, que nós vamos estar aqui para te atender em nome de Jesus. Tá bom? O WhatsApp também? O WhatsApp também. Amigo, brigadão, Deus abençoe a todos aí, a você, a todos que estão presentes aqui, que a paz do Senhor esteja com todos, e amanhã nós estamos aí nessa manhã abençoada com o programa Momento de Fé. Ok, professor, então amanhã, depois do programa do Conrado Silva, né, o Luz Divina, você vai ter aí o professor Almeida. Agora, 4h53, na cidade tem Eric Lang. Covardia sua, pedi pra te esquecer, te largar a minha vida sabendo que não dá. Queria esquecer esse amor felada puta, que só me maltrata, bate, bate e machuca. Arena tu jogou maldição nesse vaqueiro, só penso no teu beijo, só penso no teu beijo. Queria esquecer esse amor felada puta, que só me maltrata, bate, bate e machuca. Vaqueiro, só penso no teu beijo, só penso no teu beijo. Eu só penso no teu beijo. E vem nascendo na pista de vaquejada, vem nascendo e vem trabalhando meus vaqueiros que iluminam. Chama na moda! Deixa com nós, Eric Land. Ainda sinto o gosto do seu beijo, minha vaqueira. Eu tento mais de mim, não sai teu cheiro. Eu tentei me livrar, mas só sei te amar, covardia sua. Pedi